agora, mas eu sempre me lembro de uma música que a mamãe cantava pra mim. Pense em mim todo dia, faça o que eu lhe ensinei e confie em mim, pois bem perto eu estarei. Seja onde estiver, esteja frio,